Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Está valendo! É isso, galera. Chegou o dia, finalmente. Um cast de FIFA versus PES. Vocês pediram, pediram e conseguiram. E apresentando aqui esse time, temos conosco aqui no ataque Hyde, Mr. Bubbles, no meio de campo e na defesa Cetista, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. E começando a leitura de cartinhas do cast passado, o cast de Metal Gear, vamos começar pelo maior fã de Metal Gear entre nós todos aqui. Homem Mal, o que diz a sua cartinha? A minha cartinha aqui é do Victor Nardotti, que nome. Achei que ia falar Nardone. Então, a primeira coisa que eu pensei que eu dei ali. Falando, olá galera do Planeta Orion, eu adoro jogar pessoas pela janela. Não, me chamo Victor Nardotti, moro em Mirassol SP. Ao lado da cidade de São José do Rio Preto, onde o Pascoal mora ou morava, who cares, né? Antes de tudo, gostaria de parabenizar vocês pelo cast e informar que é a minha primeira cartinha, com certeza, e quem sabe mais, né? Referente ao cast do Metal Gear Solid. A primeira vez que joguei Metal Gear eu tinha uns 4 ou 5 anos, hoje tinha 16, caramba. Na época eu jogava PlayStation 1. Ele jogou com 4 anos. Ele jogou com 4, 5 anos Metal Gear, cara. Só escondei dentro da caixa, mano. Prodígio. Dentro da caixa lá e tá beleza. Prodígio, Ele jogou, ele babou no controle, né? Entrou na caixa e zerou o jogo 3 vezes. Não me lembro direito do jogo, pois na época eu estava ocupado com Resident Evil. Considerações. 5 anos jogando Resident Evil. Cara, é um jogo que a maioria dos jogadores de hoje não aguentaria jogar. Resident Evil 1. O cara estava ocupado, ou 2. Não acredito. Não acredito. Não acredito literalmente. Ainda estou cético. Ou o cara é super dotado. Não sei. Imagens ou não aconteceu? Imagens ou não aconteceu. Fotos. Imagens. Eu quero save, imagens, uma cópia do memory card. Imagens. Uma cópia do memory card. Então. Mas ele disse que o pouco que lembra que era de se esconder, evitar o contato físico com os soldados que tinham no caminho. Sim. Como não tenho muita experiência no jogo, pois foi a única vez que joguei. Nunca tinha me interessado. Minha cartinha se encerra aqui. Espero opinar melhor sobre um jogo que conheço em um futuro próximo. É isso aí. Agradeço muito a vocês. Continua assim, Cast 99.9. Espero que vocês leiam minha cartinha ao vivo. Ó, infelizmente isso não vai ser possível. Mas é gravado, tá? Tá lido. Tô pensando aqui, como é que ia jogar eu com 4, 5 anos jogando Metal Gear? Não. Eu não acho que nem Pong direito. Você entra na caixa e zera o game 3 vezes, mano? Duvido, meu irmão. Duvido. Duvido, meu irmão. Bom, pelo menos uma pessoa, um menino, se ele tinha 4, 5 anos, na época ele cabia dentro da caixa. Não, a caixa é grande, hein? A caixa é grande. Cabe o Snake. Então, essa caixa, essa caixa, né? É uma caixa, aliás, é uma caixa, eu acho que de TV de 29 polegadas de tubo. Caixa de fogão, né? É, uma caixa de fogão. Não é uma caixa pequena, cara, pra caber soldado. Mas vamos lá, vou aproveitar e já vou emendar a cartinha do Jones Richard, né? Belezinha, Manolada. Sou usuário novo do Orion Games. Vamos lá, sou gamer de 35 anos e curto desde o velho Atari. É. Muito bom o cast de Metal Gear, lembrei de muita coisa ouvindo, até vou rejogar o game, mas vocês esqueceram daquela pegada de sair e entrar várias vezes no duto de ventilação e ver a Meryl mudar as posições do exercício até a última em que ela fica de calcinha. Cara, eu não lembro disso. Sim, na hora que você vê a primeira vez, se você volta e vai lá de novo, ela muda, alterna entre os exercícios até a hora que ela tá. Não está bem de calcinha, né? Que no Play 1, acho que não dá pra usar. Então, tipo assim, mas tá sem calça. Acho que por isso que eu não lembro, viu? Não foi nada muito marcante nesse sentido. Então, que você tem que ir lá olhar, aí você volta, vai de novo, volta. Ó, espero que comentem os causos das revistas pornôs que distraem os soldados. Muito hilário. Psycho Mantis foi o melhor. Mas como eu tinha poucos games de PS1 na memória, ele dizia, não consigo ler a sua mente. E quando havia a tortura do Snake, depois de resistir apertando várias vezes o botão, ficávamos realmente cansados. E no codec pedia pra colocar o joystick no braço e ele fazia massagem em você. Putz, animal. Não adianta usar o controle com Rapid Fire que o game detectava. Pô, cara, essas coisas eu achava demais na época, assim. Vários a gente citou no cast, né? Como a paradinha da frequência na caixa, né? Essa sacada do Psycho Mantis de ler o seu memory card e fazer adivinhações sobre você. Na realidade, eu passei ele usando o segundo controle, que ele dominava a minha mente no primeiro, aí eu usava o segundo. Tinha uma sacada muito grande. Mas beleza, valeu pela cartinha e vamos para a próxima cartinha, Hyde. Essa é a sua cartinha. Do Gustavo Meneghelli, o Metallic Kane, né? Ele manda aí: olá pessoal, muito bom ouvir um cast sobre Metal Gear, esse grande clássico. Eu lembro vagamente de ter jogado o primeiro game da série, não lembro se no NES ou no PC, no DOS, né? E joguei caramba! Old school. Old school. E joguei também o Solid 2 no PlayStation 2. Sempre achei o jogo bem interessante, principalmente por sua jogabilidade diferenciada. Como sempre gostei dos jogos de estratégia, nunca tive problemas com a jogabilidade do Metal Gear. Os dois. Por acaso, eu ainda não joguei, depois comprei o Xbox 360. Depois de ouvir o cast, fiquei com imensa vontade de fazer isso. Pretendo comprar assim que possível aquela versão HD Collection, que vem com 3 games. Pelo que pesquisei, o preço dele é um dos mais baixos, mas tem uma ótima relação de custo-benefício. Achei bastante interessante os detalhes trazidos por vocês e a experiência específica de cada um com o game. Foi legal também ver que o Ryu participou, acrescentou bastante. O Ryu, ele é meio ocupado, né, mas o Metal Gear, ele falou que se ele não gravasse aqui, ele matava a gente, então... isso é verdade. Teve jeito. No aguardo dos próximos casts da série, me despeço. Bom, valeu, Gustavo Meneghelli, pela cartinha. E, Hyde, temos recadões? Recadinhos sempre, né? Mandem cartinhas e informem se vocês querem participar da próxima leitura de cartas. Na próxima leitura vai ter alguém aqui, né? A gente vai convidar alguém. Então, falem aí se vocês querem participar ou não, né? Sigam a gente lá no Twitter, curtam no Facebook e espalhem o OrionCast aí pro máximo número de pessoas que vocês conseguirem. Beleza, é isso. Valeu, galera, e vamos para o assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né? Um assunto muito aguardado pela galera. O primeiro jogo da série FIFA, ele se chamava FIFA International Soccer e ele foi lançado em julho de 1993 para diversas plataformas, como o Mega Drive, por exemplo, Mimal. O que você acha? Joguei disso? Muito, cara. Joguei muito. Quer perguntar, a versão do Mega é melhor do que a do Super ou Mimal? Ah, com certeza. Ele foi lançado em 93, né? Foi lançado pro Mega, pro Master. Olha, Master System. Eu acredito que eu joguei isso no Master System. Joguei bastante. Trocou? Até. Joguei. Nossa. Caramba. Você vê a coragem, hein? No Mega, nossa, no Mega eu joguei muito. Eu tenho até hoje aqui ainda, que o Rick Soares tá me chorando lá, que eu tenho que até dar um jeito de dar a fita pra ele. Que eu tenho aqui o FIFA 95 do Mega, cara, até hoje, guardadinho aqui. Cara, pra... Fala aí, Cetista. Não, o melhor foi o International Superstar Soccer Deluxe. Ah, mas esse era o concorrente, né, cara? Esse era o concorrente. Mas, mano, pô, esse jogo foi muito foda de bola, cara. Ó, ele saiu no PC, no Super NES, no Game Boy e no Game Gear. A EA já era super mega hyper multiplataforma de todo jeito. Espalhava o FIFA pra todo lado. O juiz virava cachorro do FIFA, né? Era no International. No outro, no concorrente? No FIFA dava pra você correr do juiz. Você ia tomar cartão, você ficava correndo, ele ficava correndo atrás de você. E qual que dava pra dar soco no juiz? É no Neo Geo esse aí. Era no Super Sidekicks. Eu tô meio perdido aqui. Esse daí eu vi o cartucho. Super Sidekicks, eu tive o cartucho. Né? O game ele foi desenvolvido pela Extended Play Productions e foi publicado, né? A publisher é a EA. O maior concorrente dele, como o cientista já citou aí, era o Pro Evolution Soccer, que surgiu apenas em outubro de 2001, lançado para PlayStation e para PlayStation 2 pela Konami. Então, mas nessa época de 93, ele já tinha um outro concorrente que era o anterior ao Pro Evolution, que era o que o cientista falou, que é o International, né? É, o International. O International é o primórdio, é que ele não chamava PES, né? É, então, como PES é isso aí em 2001, né? É, o não, PES não, na verdade, em 2001 ele chamava Win Eleven. Não. Ah, então, mas então, é o Win Eleven é o nome dele no Japão. Exatamente. É, igual Resident Evil chama Biohazard lá. O nome europeu lá da Electronic Arts que deu é Pro Evolution Soccer, né, nome? Uhum. Oficial. É, hoje em dia ele é PES mundo inteiro, né? Uhum. Até então. Hoje eu não entendi, tipo, beleza, Winning Eleven, tipo, vai, até entendo, né? Tipo, vai. Wing Eleven. Não, Winning Eleven. Agora, Pro Evolution. Futebol da evolução pro. Profissional, evolução profissional no futebol, cara. Isso, homem mal. Não é jogo de tiro, homem mal. Não é jogo de tiro, homem mal. FIFA tem mais sentido, pô. É. Uma coisa, eu vou criar um jogo. Mas é porque FIFA tem o nome da entidade. Só por causa disso. Então, futebol, FIFA. É, então, é igual, por exemplo. International ó, Superstar. Tipo assim, o Winning Eleven, e no Oriente ele é chamado de J, né? J League Winning Eleven. Então o que acontece? Porque era a Liga Japonesa só. Então Sim. Só tinha a Liga Japonesa de futebol. Igual como se fosse o jogo só com o Brasileirão. É, então, como o nome de jogo de futebol, Winning Eleven, faz mais sentido do que Pro Evolution. Ah, eu acho os dois nomes bacanas, cara. Eu acho, na realidade, até os dois nomes mais sonoros que FIFA. Você nunca viu uma piadinha com FIFA. É, também. Ninguém não virou nenhum logo. PES, que é PES. Wing Eleven. Cara, não tem o carisma, entende? Não tem o carisma de Wing Eleven, cara. Nunca vi alguém. Wing Eleven tem carisma. É, com certeza. É, então. E atualmente, né, existe uma grande disputa entre os dois games, tanto que o Memal já começou a disputa, que já deu pra notar que ele acha o FIFA melhor, né? Então, pro posto de melhor game de futebol de todos, né? Inclusive, há rivalidades aí entre os fãs de cada franquia, né? Tem o pessoal fifista, o winguista, elevista, pesista. Só que fala que um é mais técnico, que o outro é arcade, né? Tem que o outro é cintura dura, o jogador, Mas né? Mas eu tenho minha opinião sobre isso, vou falar pra frente. Ah, é? Eu também tenho uma opinião. Cara, e aliás, eu tava fazendo um research aí, eu tava fazendo uma pesquisa pra esse cast especial e eu me forcei, fui lá, vamos jogar os jogos de novo, né? Consegui, peguei os jogos, joguei os dois, quis saber das diferenças. E, cara, eu tenho uma opinião, eu consegui formar uma opinião e uma argumentação muito forte pra esse negócio de técnico, e essas putaria que os fãs falam. Então, mas isso vai ser mais pra frente, né? A gente vai chegar nisso mais pra frente, então... Eu acho que, na minha opinião, o setista só joga com o timinho com as barrinhas tudo cheia. Ele ou com o losango completo, né? Lá. Na minha opinião, só joga assim. Cara, é só Brasil ou Itália. É, tipo assim, só... Eu nunca jogo com a barrinha cheia. Nicarágua, nunca jogo como, sei lá, Sudão, esses times aí não jogo, não. O meu ataque dos sonhos é Brian Plank e Jean Cutiano, cara. Na realidade, no jogo de futebol que eu jogava mesmo, que era Super Sidekicks, meu time favorito era a Nigéria. Foda. Mas, embora pareça difícil chegar a uma conclusão de qual que é o melhor game, é muito fácil descobrir qual que é o melhor. Através do seguinte argumento. Ah, pegadinha do malandro! Pois é, sejam bem-vindos ao 1º de abril. O 1º de abril, né, ele é conhecido mundialmente como o Dia da Mentira ou Dia dos Tolos, né? Antes dessa data, haviam algumas celebrações semelhantes, como o Festival de Hilária. Eu gosto do nome, cara, que é uma palavra que eu uso muito. Isso é hilário. Hilário. Do Império Romano e o Festival dos Tolos, na Idade Média. Então, digamos assim... Quero saber quem é que ia no Festival dos Tolos. Os Tolos, né? É bem engraçado, né, cara? Não, mas tipo, vamos lá no Festival dos Tolos, pô. Vamos lá. A Idade Média, né? A igreja obrigava, você vai ou perde a cabeça, né? Sei lá, uma coisa assim. Você vai pro inferno. A provável origem do 1º de abril surgiu na França, olha que chique, no, quando o rei Carlos é nono, isso aqui, X com I à esquerda. É nono. X com I à esquerda foi bom. É nono. Ah, não, agora vai ter que se chamar do Carlos X com I à esquerda, né? É, Carlos, é Carlos X com I à esquerda, que eu não tenho certeza. Que eu me lembro, o algarismo romano à esquerda diminui, à direita soma. É, isso aí. É, isso, exatamente. Ah, isso, então é nono, né? Porque eu fiz uma... Não, mas agora é Carlos X à esquerda. Ah, é? É isso aí que você falou. Esquerda, né? Não, Isa e à esquerda do X. Isso. Ele, mas no, o diretor não corta nada, ficou sensacional mesmo. Então, adotou o calendário gregoriano, que mudou o início do ano para 1º de janeiro, ao invés de 25 de março. Né? Data que marcava também a chegada da primavera e trazia festas que terminavam em 1º de abril. E aí algumas pessoas elas foram relutantes em adotar a nova data, no ano novo, né? E passaram a ser vistas como idiotas, ou tolos, como preferirem. Com isso, eles foram ridicularizados. Acho que é um dos primeiros bullying, né, da história. Então, pelo menos tem notícia. É, sendo convidadas para festas que não existiam e recebendo presentes estranhos. Você vê que os trolls, né? A trollada é velha, né? A gente é velha na história da humanidade. A trollagem é velha. É velha, estamos aqui repetindo e continuamos escrevendo a história. Mantendo a tradição. É, você vai fazer tudo o que seus pais fez um dia. Não adianta. E no mundo dos games não é diferente. E existe uma tradição de notícias falsas aí de 1º de abril. E agora também de castes falsos, né? De 1º de abril. Então, esse é o nosso primeiro cast falso de 1º de abril. E uma das maiores, assim, pregadoras de peça sempre foi a revista EGM. Então, aí algumas das zoadas que a IGN, que a EGM fez, né? Eu tô confundindo com o IGN, né? É, então. Fez foi que em 91 ela disponibilizou um código pra jogar com Simon Belmont no Tartaruga Ninjas 2. E o nome do usuário que havia enviado o código, né? Que eles inventaram era AP Rilfus, que acho que é um anagrama aqui pra... É, AP Rilfus. Não, não é anagrama não, se você ler corrido é April Fools mesmo. É só ler corrido. Entendi. Que seria tipo tolos de abril, né? É com um Fools com PH e U. É a pronúncia aí pro Fools, né? E o endereço que eles colocaram, né, da pessoa que enviou era Formenha, que aí sim seria um... Não é anagrama. Não, também, é só ler corrido também, ó. É só ler corrido também. Corrido, Bubbles. Ler corrido, cara. Eu sou um dos caras. Cara, você ia cair bonito isso aí. Você ia cair muito bonito. Pro EGM. Do malandro ainda. Pegadinha do malandro total. Ó, trolando quase 20 anos depois, EGM. 20 anos depois. Parabéns. Já vi que eu vou poder mandar uns e-mails do Tomás. Mano, né? E vai passar bonito, vai chegar aqui no cast. O bar do Mou, né? É. Vem com piada do bar do Mou, não, hein? Piada do bar do Mou é clássico. É, né, então aí é claro que não tem, né? O Simon Belmont e o Tartaruga Ninja 2. Eles prometeram que nunca ia fazer piada de novo. Mas pro ano seguinte voltar a fazer. Era mentira! É. E aí no ano seguinte eles ensinaram como enfrentar o Shenlong no Street Fighter 2, que eu acho que é essa. Ah, cara, essa é das maiores mentiras ever da história essa é do maior videogame, cara. Essa é. Nossa, o cara que fez tá de parabéns, né? Essa aqui eu lembro que eles foi, na verdade, uma tradução errada da frase que você tem que derrotar o Shenlong para ter uma chance, né? Que se eu não me engano, é o Akuma fala isso. É o Ryu que fala isso. É o Ryu. O Ryu. Que na verdade Shenlong é a tradução errada do Dragon Punch, né? Uhum. É Dragon Punch, só que em chinês, né? Eu não sei porque eles traduziram da versão chinesa do Street Fighter. É, então. É, né? Ele fala que você tem que ter uma chance contra o Dragon Punch, né? Que é o golpe dele. E aí eles já falam que o Shenlong, inventaram que o Shenlong era o mestre do Ryu. Uhum. O que eu mais gosto disso aqui é as condições absurdas que eles colocaram pra poder. É, cara, tinha gente. Cara, eu vi gente tentando isso no fliperama, velho. É, você tinha que passar de todos os adversários, né, no modo arcade sem o de perfect, né, sem tomar nenhum dano. São 11, né? É, então. Cara, 22 rounds sem tomar um cascudo. Até aí dá. Até é aí duas, dá. No hard, no very hard, acho que é difícil. Não, mas na máquina você não tinha como selecionar, né, na teoria. Então, doable. Até aí você pensa que é doable. Beleza, passar todos com perfect. Agora, enfrentar o Bison no final e empatar 9 vezes... Ah, esquece, cara. Mas teve gente que tentou. Não, teve gente que conseguiu. Eu já vi no YouTube, tem gente que foi atrás, né, pra fazer um negócio do mito e fez mesmo. Uhum. Tudo isso pra ver que não dava certo, lógico, né? Nossa, super troll. Aí aparece super o Trololo cantando, já aparecia, né? Trololo. O cara deve ter ficado muito puto, né, mano? Ah, mano, tinha que aparecer um bagulhinho Kong Banana Howard lá. Ah, não dá pra empatar, não é um negócio que você, sabe, tem controle sobre empate na luta. Ainda mais no Street Fighter 2, né? Tem, é muito difícil simular um Double KO, que na época chamava de Double KO. Double KO, exatamente isso, Double KO. É, chama de Double KO. Ela até falava, ah, mano, Double KO esse round, velho. Era tipo um verbo, sabe, doblecar. Uh-huh. E era difícil, quando acontecia, você mostrava pra todo mundo, né? Ah lá, Double KO, cara. Aí no ano seguinte, 95, né, eles publicaram que o Sonic seria distribuído pela Nintendo, não sei como alguém caiu nessa, né? Pô, isso seria legal, né, se acontecesse. Apesar que virou, assim, não que ele seja distribuído hoje em dia, né, mas ele sai pra tudo que não, é coisa da Nintendo, né? Se você ver, a maioria dessas mentiras de 1º de abril aconteceram, porque até o Shenlong, ele entrou depois no Street Fighter como o Gouken. É, o Gouken no Street Fighter 4, né? O desenho dele, o personagem lá, né, a aparência dele é igual que a IGM colocou na revista. Uhum. É, isso é verdade mesmo. A GM tá criando tendências aí. Isso prova que se você mentir forte por tempo suficiente, vira verdade. Você tem que mentir e acreditar na sua mentira. Esse é o segredo. Não, eu tenho um amigo que, assim, o Raid conhece. Uhum. Que o cara, ele é um mentiroso compulsivo, sabe? E ele mente a ponto de botar tanto detalhe na mentira que pra ele depois ele não é mais mentira, sabe? Ele conta como se tivesse acontecido. Passa a ser verdade, né? É. Nossa, que tenso. Que tenso. É tipo assim, é Forrest, né? Forrest Gump. Não, o Forrest ainda aconteceu, né? As coisas. Ah, sim. Mas os detalhes, tipo... Não, ele conta com a riqueza de detalhes tão grande que se você não tiver certeza que é mentira, você acreditaria. Então, em 97, né, eles repetiram a piada do Shenlong, só que atualizado pro Street Fighter 3, aí já quem caiu realmente era muito idiota, né? Deve ter gente que caiu, viu? É. Porque pra acreditar no mesmo negócio de novo... Tipo Chapolin, né? Podem me enganar duas vezes, mas são três. Aproveitando aqui, tem até um gancho que eu sou fãzão do James Bond, né? Diz a lenda que em 98 a IGN disponibilizou um código pra jogar com três versões diferentes do James Bond. Que foram era o Sean Connery, o Roger Moore e o Timothy Dalton. O Timothy Dalton nem devia estar na lista, mas tudo bem. Também acho. No GoldenEye 007. Mas aí, ó, esse é um outro caso daquele que se você mente bastante ali, acredita... E tanto que a piada veio que a Rare, que produziu o jogo na época, tinha incluído esse personagem no jogo, mas não tinha tido grana pra pagar os direitos autorais, né? Pra colocar eles disponibilizados no jogo. E só que mais pra frente isso acabou se provando verdade, que foi incluído no jogo mesmo e que aí dava pra você acessar através de Game Shark. Aí você se pergunta até onde isso foi inventado por eles ou até onde eles tinham informação privilegiada, né? Eu acho que foi meio que vazadinha. Assim, sabe o que eu acho? Eu acho que a EGM tinha aquela máquina do futuro igual a gente usou naquele... Eu acho. Eu acho que a gente comprou aquela bodega usada, velho. Olha a quilometragem tanto, viu? Eles devem ter uma melhor agora. Aquela foi comprada no Mercado Livre, não foi, então? Foi. Quem colocou lá foi a EGM, ó. Passou um tempo, eles começaram a ver o impacto cultural que isso tinha. Aí eu acho que eles começaram a fazer coisas que eram fazíveis, sabe? Assim, tipo, não fazíveis, um negócio. Foi boa. Obrigado. Eu não tô muito eloquente hoje. Tá sim, vamos lá. Então, tipo, eles começaram a pensar em coisas pra trollar que podem ser feitas, poderiam, estavam dentro das possibilidades de serem feitas. Porque e não. Aí a glória vem quando acontece, né? Exatamente. O legal é ano que vem você vê que o negócio rolou. Aí todo mundo fica esperando pra ver, puta, o que a EGM fez agora? A EGM tá trollando vocês de EGM aqui também. Tá foda. Incrível, cara, trollando lindamente. E aí aí o pessoal fica pensando, ano que vem o que, que eles vão falar que talvez vá acontecer, espero que seja alguma coisa legal e tal. Então, eu acho que depois de um tempo, a primeira vez que eles fizeram, eles nunca iam saber, não tinha como saber qual o impacto que seria, se ia ser bem aceito, se o pessoal ia mandar eles todos se fuder e tal. Mas aí quando eles viram que o negócio foi legal e foi bem aceito e todo mundo ficou esperando, aí fechou, cara. Começaram a criar essas coisas assim, pensando em fazer mesmo. Então eu acho que depois de um tempo virou caso pensado, o que é legal, o que é animal. Com certeza, velho. Tanto que em 2000 a IGM ela foi um pouquinho mais longe de trolladora e apareceu com uma propaganda de duas páginas que a Intellivision ia voltar com um novo console, cara. Nossa, cara, essa é foda, hein? Os caras buscam. Isso é coveragem extrema. Intellivision, cara, nossa senhora. O que que a Intellivision faz? Atari? Não, nossa, é mais cara, antiga ele era Atari. Era um concorrente, era um concorrente do Atari, né? Ele não tinha nem cartucho, era com uns cartãozinhos malucos lá. É, meu. Nossa, essa foi muita coveragem, cara. Nossa senhora. Jesus com G-U-Z-U. O engraçado é, né, que uma coisa acaba levando a outra, né? Que eles colocaram na mesma revista um artigo falando do Conker 64. Que ia virar um outro jogo chamado Conker's Bad Fur Day. Que o jogo ia tomar uma nova direção para um humor mais dark, assim, mais um humor profano. E no final das contas era verdade, mas o pessoal acaba ligando uma coisa a outra. É, tinha um Conker que era exatamente Bad Fur Day, que era o Conker do Xbox One. Acho que o pessoal acabou achando mais absurdo o Conker se transformar num humor negro do que a Intellivision tá voltando. É, né? Porque o Conkers era um daqueles bichos bonitinhos, né? Fofinho, né? E foi totalmente diferente do que... Você não imagina aqueles que vinham com a garrafa de uísque na mão. É. É foda. É, então. Em 2002, né, eles também ensinaram como é que destravava o Sonic e Tails no Super Smash Bros. Melee. Nossa, cara, isso é uma trollada. O que aconteceu mais pra frente. É, então, que depois da sequência de Super Smash Bros. Brawl, possui Sonic como personagem jogável. Você vê, eles têm mesmo negócio de máquina do tempo, hein? Eles têm, acertam todos, né? Sabe quem podia ganhar uma máquina dessa aí? Aquele Patcher, manja? O Michael Patcher? É. Aquele cara é um retardado, mano. Esse cara, olha, como você disse, gosta dele, cara. Oh, não. E vou falar, hein? O cara é um retardado, só que eu tirei foto dele na E3. Ai, virou bicho do cara. Tirei foto. Eu vi ele e falei, cara, eu tenho que tirar foto desse desgraçado. Tenho. E ainda perguntei pra ele, o que, que vai rolar aí na conferência? E o cara falou, a melhor coisa vai ser um jogo lá, tipo, que ninguém nunca mais falou que a EA falou do jogo, aquele jogo de time lá, tipo um Left 4 Dead de ação. Nem lembro o nome da porra do jogo. Ele falou que ia ser o melhor jogo da conferência. E é uma bosta, cara. Ninguém falou nada. O cara não é GM. O cara não sabe trollar. Mas, cara, essa do Smash Bros. Também foi genial, velho. Eu acho que essas passagens do Smash Bros. Do 64 é uma das propagandas mais legais que eu já vi em matéria de videogame. Então, ainda em 2006, né, surgiu o rumor que a Apple estaria desenvolvendo o iGame. Ah, mas isso sai toda hora, cara. Sai toda hora, que a Apple vai entrar no mercado, que não sei o quê. Fica mas todo você mundo. Já entrou? Entrou pela porta dos fundos ali, sem ninguém perceber, mas entrou. É outra que acertaram também, né? Porque o iPhone e iPad é isso aí que eles estão falando, que é o iGame. Exatamente. Então, e em 2007 ela mostrou imagens de um spin-off da série Kingdom Hearts para Wii, chamado Mushroom Kingdom Hearts. nome é o melhor, cara. É, então, que teria na teoria 41 personagens, né? A Cat aí, que 4 é o mês de abril e 1 é o 1º de abril, né? E eles colocaram uma imagem que tinha o Mario segurando uma Keyblade, que eu não faço ideia do que seja, ao lado de Sora, que eu também não sei quem é, e do Mickey, que eu faço ideia de quem seja. Cara, é perfeito o homem mal fazendo a leitura desse tipo de universo, né, cara? Kingdom Hearts. Depois do cast de Metal Gear, homem mal, a gente tá pensando em chamar você pro cast de Final Fantasy. Ah, seria uma boa mesmo, cara. Eita. Sabe? Eita. Eu sei que tem aquele cara com uma espada maior que ele e... É o Sora. É o Sonic. Ah, esse? Não. Ah, não, Final Fantasy, né? Final Fantasy é eu não sei se vocês me confundem. Vai ser divertido. E em 2008 eles falaram também que a Band tava desenvolvendo um jogo chamado Lego Halo. Cara, o nome fica da hora, né? Assim, ó, dois nomes que combinam muito, eu acho. Lego Halo. É, então eu acho. Ou no Brasil, mais conhecido como Lego Halo. Lego Halo, da hora, hein? Lego Halo. Lego Halo, cara. Eu não acho tão impossível não, viu, cara? Eu jogaria, viu? Cara, mas se eles lançassem, um Lego mesmo, entende? Que você vai lá na loja de brinquedo e compra. Da série Halo, cara, eu teria, cara. Eu compraria o Halozinho, o Lego do Halo. Se eles tivessem anunciado o Uncharted Racing, eu acreditava. Ah, você também acreditava, cara. Eu acreditava. Se você tivesse falado que ia sair um Uncharted de Racing, eu acreditaria. Mas, Mr. Bubbles, você foi trollado pela mais antiga de todas, cara. Então você seria trollado por basicamente todas. Acreditaria em qualquer uma, né? Você acreditaria em qualquer uma dessas, cara. Não, mas todas aconteceram, né? Se for ver. É, falta base, né? O que, a única que não aconteceu foi a primeira, que é o Simon Belmonte lá não entrou no jogo da Tartaruga Ninja ainda, né? Não tem ainda. Ah, tá. Aí é fácil também, né? É verdade. Então vamos aproveitar aqui, ó. O próximo, então, vamos plantar uma pra virar jogo. O próximo, a série Call of Duty vai ser contra Alien. Cara, eu acho que vai ficar bizarro, então. Eu acho que vai ficar bizarro, mas tudo bem. Vamos plantar, mentira. Eu gosto mais da ideia do Lego Halo do que do Call of Duty com contra Aliens. Então, eu preferia o Call of Duty cangaceiro lá, Lampião. Acho que ia ser muito mais louco. Compraria com vigor extremo. Nossa senhora. Call of Duty, Call of Lampião, ia ser muito louco, cara. Não, é Call of Cangaço. Call of Cangaço, né? A eloquência comece. Vamos falar de outros jokes, outras zoeiras setista. O que outros você pode... jokers. Gente, outros jokers. Outros jokers. Jokers. Então, um dos outros jokers foi que a Blizzard anunciou um trailer do jogo StarCraft Motion Overdrive, que tem um nome até bastante eloquente, é Motion Bonito, Overdrive. É foda, né? Parece nome de banda dos anos 80. E que é seria uma adaptação do StarCraft com controles de movimento. Né? E eu acho que a Coreia nesse dia chorou, né? Quando leu essa notícia, porque lá tem campeonato de estádio com 70 mil pessoas assistindo os coreaninhos jogando a porra do StarCraft. Eles fizeram aquele Impossible, né? Todos, né? Os 70 mil fizeram ao mesmo tempo o Impossible. Enganei o bobo na casca do ovo. Não, e, meu, deve... E imagina o StarCraft com controle por movimento, os caras falando, né? Não, tipo, tem como, né? Ele jogando a mão pra esquerda, assim, pra ir pro time pra esquerda, aí fala, sei lá, atiradores, aí vai jogando pra esquerda, aí fala... Sei lá, batedores pra direita. Não, ia ser tipo estilo Joker no Mass Effect, que sabe, que fica controlando a nave, mexendo os braços, que nem um lunático assim. Ia ser daquele jeito, né? Putz, isso é meu, genial, cara. Outro foi: a grande vantagem do 3DS é a tecnologia 3D sem a necessidade dos óculos desengonçados. Então, para todas as pessoas que procuram o glamour de usar os óculos 3D, a Nico anunciou por $100, porque essa putaria de 99,99 pra mim não existe. Isso é trollagem, isso aí. É trollagem, cara. Isso é trollagem total, cara. Economize um centavo. Você acha que é mais barato, você vê dois dígitos, né? Acha que não chegou a 100. É menos de $100, o marketing fala. Adquira por menos de $100. A Nico anunciou por $100 óculos 3D para o 3DS. Eles não fazem nada, mas são tão desengonçados quanto os reais. Cara, então, essa foi uma mais fácil de ver, né? Eu tenho o meu óculos 3D de papel celofane da época do Fred Krueger, do filme do Fred Krueger, que era só os últimos 15 minutos em 3D que passava. Não sei, foi a primeira coisa em 3D que eu vi na vida, assim, movimento, né, cinema. Eu tenho ele até hoje, vou usar ele com meu 3DS. Só de sacanagem, no 1º de abril. Vou jogar com óculos 3D do Fred Krueger. Cara, você tem que ver se ele vira um 4DS, cara. Pode ser, um 4DS, né? Meu, vai ser aumentar um multiverso de videogame aí, cara. Vai ser foda. Outro foi um site chamado Destructoid, transformou totalmente seu... Esse foi muito legal. Transformou totalmente seu site, como se fosse criado durante o início dos anos 90. Então os posts eram escritos em pedaços de papel à mão e colados em um caderno. As barras laterais eram pedaços de papel com desenhos feitos à mão. Esse eu recomendo para quem puder ver screenshot de como ficou, porque agora eles já mudaram pro original, né? Mas quem quiser ver screenshot de como ficou e tal, eles fizeram uma arte muito foda, era cara. Tudo artesanal, assim. Então, né? Isso que eu ia falar, isso é uma trollada artística, né, cara? Ficou bonito. Não, e meu, e anos 90, todo mundo aqui é filho dos anos 90, cara. Então, todas essas referenciazinhas, assim, ficou bem legal, cara. Próxima é a Band, anunciou o Pimpsville. para Facebook. Quem aí não sabe o significado desse nome Pimp? Pimp é cafetão. Então, o Pimp's View seria o gerenciamento das suas putas. É, o gerenciamento do Red Light Street. Exatamente. Você entraria no Facebook para gerenciar as mais bonitas, você coloca nas partes mais nobres da cidade. É interessante, hein? Entendeu? As no Facebook coloca... eu não sei, mas no Orkut isso ia ser sucesso, hein? Eu acho que seria sucesso em qualquer um, cara. Qualquer um. Não, e você. E tem o gerenciamento de nomes. Se chega, né, a puta lá, não, quero ficar abaixo da sua proteção, Pimps. Aí você fala, não, mas qual que é o seu nome? Juriscreia. Não, então vamos mudar a Juriscreia pra. Sheila Maria. Sheila Furacão, né, cara? Aí vamos mudar pra Samantha Raio Laser, né? Samantha Raio Laser. Não. Mas aí já faz parte do pacote DLC, que é pra Shimeio, já. Ah, esse nome aí é de Shimeio, velho. Não, Shimeio não é Travecão nada, não, cara. Nomes de guerra. Ah, não dá, cara. Eu acho que não dá pra você definir pelo nome e falar o que é não, cara. É, você tem um... Que, acho que é muito bobó, perigoso. Né? Tem muita Pamela, que o bagulho é foda, cara. Pamela é foda. Pamela, né? Pamela é foda. É, beleza. Aí o outro é a Sony libera o Killzone 3. Só pela reação aqui, antes de, só pela reação, vocês acham que não faria sucesso? Só pela reação entre nós aqui. Pô, cara, eu jogaria só pra trollar também, cara. Nossa, dá pra fazer vários trollados. Oh, ela tá perdendo dinheiro aí se não fizer esse jogo. Quem jogava. É, capeta, agora eu esqueci o nome. Quem lembrar da personagem do cetista no Skyrim já sabe que na realidade o que ele queria jogar era Pimp's View. Mas ela era capetina, Teré, como tinha Pimp's View, quando não tem Pimp's View, você vai jogar Skyrim, né? Fazer o quê? Mas então, ela é a cafetina, ela tem as putas de abaixo dela, ela não é... Não, cara, tá no escopo, tá completamente no escopo. Ó, poker face pra você. Poker face pra você. Fala aí, meu irmão. É, então, putz, eu jogava um joguinho baseado em texto, cara, na web, esqueci o nome agora, que era Crime alguma coisa, sumiu da cabeça. E nele tinha, cara, você tinha lá os seus bordéis e tal. Meu, era show de bola, cara. Acho que adaptou. Cara, eu lembro desse jogo. Gráfico, o pessoal do trampo lá jogava, eu acho. É, também. Então, no meu trampo eu jogava todo mundo, é direto, um espancando o outro. Cara. Exatamente, cara. Lembro que o cara falando assim, mano, tomei um pau, vou ficar 4 dias de cama, cara. É, cara. Malandro, eu joguei tanto isso. Eu tenho que olhar nos meus e-mails que ainda deve ter usuário de registro lá no meu trampo. Tinha vários usuários. Tinha o Zimpato Yamazaki, eu... Puta, Zimpato Yamazaki, seu nome é meio familiar. Onde que é isso, cara? Né? Zimpato Yamazaki. Eu tô Chapolin, né, não, velho? É, então. Chapolin. A gente tinha lá uma gangue só com o nome de vilão do Chapolin, cara. Tinha o Tripa Seca, tinha o Nenê. Quase nada, né? Chinezinho. É, o Pança Louca. Ai, mano, muito... Meu, genius, tá vendo? Cara, só aqui eu acho que a gente já faria grana como desenvolvedor de aplicativo pra Facebook, cara. Esse a gente tá no ramo errado. Quando eu lembrar o nome aqui, eu falo. Eu falo de volta, aí quem tiver curiosidade e ser um criminoso aí, pode ir lá. Desenvolvedor não, a gente já vai ser designer logo, entende? Não executo nada, eu só falo que vai ser executado e os caras que se viram. É, o próximo Joker foi a Sony libera o Killzone 3 Cloaked Edition, que basicamente era uma versão do Killzone 3 que vinha com uma estátua totalmente cloaked, ou seja, totalmente escondida. Então você recebia uma estátua que não estava lá, porque estava cloaked, e você pagava tipo, sei lá, 99,9999 dólares por isso. O valor não é cloaked, né? Não, o valor não é cloaked, exatamente. Certo. É, e a última aí dos outros Jokers foi que o Mass Effect 3 se passaria em um único planeta, o que até basicamente faria sentido, porque eles lançaram aqueles trailers de Take Back Earth, né, de tipo, que você tem que resgatar o planeta Terra, então todo mundo falou que isso ia se passar no planeta Terra, mas quem jogou aí Mass Effect 1 e Mass Effect 2 sabe que você basicamente voa por pelo universo, por várias galáxias. Pela galáxia, assim. Né, não, pela galáxia. Né? E exatamente, você tipo ficar confinado na Terra é uma puta de uma trollagem, muita gente deve ter ficado puta. Na realidade, eu acho que eles não conseguiram fazer Mass Effect 3 na Terra porque ainda tava ocupado, os caras não tinham desocupado depois das gravações de Halo 3. Que também é na Terra, o final. Eu acho que os caras estão desocupados. A Terra está presente no Mass Effect 3, só que não somente nela, né? Eu acho que isso é verdade. Tipo assim, ia passar num planeta só, mas não rolou o planeta que eles queriam passar. Só Londres estava liberado. Só Londres estava liberado. Não, Londres não estava liberado, porque estava cheio de gás venenoso do Modern Warfare 3, cara. Putz, é mesmo. Outro 3 também, cara. Pode crer. Outro 3, cara. Nem Nova York também explode, já era. Putz, tá difícil arrumar lugar. E esses são os outros jokes. Ah, sim, só aproveitando, eu lembrei, chama The Creams o nome do joguinho. Ele tem brasileiro, cara, tem português, tem brasileiro, e, putz, cara, eu vou até voltar a jogar, cara, a gente devia até fazer um plano da Orion lá no The Creams, cara. Boa. Não, e cara, eu lembrei de outra trollagem que não tá aqui, que foi o trailer do filme de Halo em Bollywood, cara, com os indianos fazendo. Quem viu isso? Cara, eu não lembro disso, não. Vocês viram? É um filme, acho que foi, cara, foi em 2009, deve ter sido em 2009, mas foi, eles soltaram, acho que foi a IGN que fez, e foi muito bem produzido. Eles fizeram um trailer de um jogo de Halo com o Master Chief e tal, só que era tipo um herói indiano lá, e eles fazendo todas aquelas coreografias indianas e cantando em indiano, tipo, cantando Golimar lá. Não, e a IGN também, e eu acho que esse foi a continuação, foi tipo, foi um ano antes desse, eles fizeram um trailer de um filme Zelda, cara, que também foi trollagem de 1º de abril, que eles fizeram um trailer muito foda de um filme do Legend of Zelda, que parecia perfeito, assim, sabe, eles fizeram uma super produção de trailer e todo mundo achou que era real mesmo, que o negócio era de verdade, e aí acho que eles resolveram continuar com esse trailer do Halo aí, só que muito mais trollado, né, por ser indiano e tal, mas, pô, foram duas trollagens bem legais da IGN também. Os trailers devem estar no YouTube da vida, acessa aí que vocês veem. E agora, começando a segunda parte, né, aqui, vamos propor um jogo, né? I wanna play a game. Né? Então, a gente vai começar um jogo aqui, cada um vai falar a notícia, né? E aí a gente vai ter que tentar adivinhar se é verdadeiro ou falsa, né? Então, os resultados de cada rodada serão computados, né? E quem acertar vai ganhar o troféu que é mega combiçado, né? O troféu do Trollrioncast, né? A premiação aí, nosso prêmio framboesa. Então, começando o jogo, né? Vamos lá. Hyde. Qual a primeira notícia? Todo mundo fecha Google. Isso, não vale, não vale. Todo mundo vale. Do teclado. Tem que responder na hora, é verdade ou falso, e só isso. Uhum. Né? Tá, só falar se é verdadeiro ou falso. Não pode ficar falando muitas coisas, senão aí atrapalha, né, os outros, né? Então, depois... Tá bom, fechou. Então, vamos lá. Tá, na primeira versão de Sonic... Ele possuía uma namorada humana que chamava Madonna. Só que ela foi removida da versão final. E aí, é verdade? Verdade ou falso? Verdadeiro, cara. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. É falso. Pra mim é eu falso. Eu acho que é verdadeiro. Apesar de eu achar que tem uma ligação forte entre Michael Jackson e Madonna, aí todo mundo sabe que Michael Jackson tem a ver com Sonic, vou votar no falso. Eu vou votar no falso. Falso. Né? Tá, então, quem falou falso... Errou, é verdadeiro. Ah, eu sabia. Eu e o homem verdadeiro. Foto pra mim, pra vocês. Foto pra mim mal. Foi mal, hein? Eu lembro de ter lido isso uma vez na minha vida. Eu só não lembro quando, onde, porquê e que porra que eu tava fazendo. Eu escrevi um artigo sobre a história do Sonic, tá até no site 20 anos de Sonic, aí tem lá. Tem até o desenho dela. Deve ter sido aí, cara. Porque eu lembro de ter lido disso. Por isso que eu falei verdadeiro. Depois do fracasso do novo Duke Nukem, os caras estão cogitando que o próximo seja feito pela Infinity Ward. É verdadeiro falso. Ou falso? Falsíssimo. Falso de eu acho que é falso, cara. Também. Eu vou, só pela empolgação do animal, que falso também. Vai dar um ponto pra casar todo mundo. Isso aí. É uma pequena trollada, é falso. Mas você gostaria, meu irmão? Todo mundo acertou, então, né? Eu gostaria, cara, se mantivessem a atitude do Duke Nukem. Pô, se essa notícia saísse assim, você seria trollado assim? Falar, puta, não acredito nisso. Ah, não ia cair, não, cara. Ia cair, não, você só ia acreditar vendo. É, eu ia gostar, eu ia, sei lá, olha, uma coisa que poderia sair, mas não ia cair, não. Bacana, bacana. Vamos para a próxima rodada aí. Cetista, qual o seu? Ken Levine, criador do BioShock. Tem que falar, né? Todo que tem, porra, tem que parar com falso, isso. Falso. falso. É, deixa eu terminar, porra. É nomeado para estar na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Falso. Não, falso. Falso, completamente totalmente falso. É verdadeiro. Totalmente falso. Peraí, então todo mundo falou falso. Eu falei verdadeiro. Só o Raid falou verdadeiro. É verdadeiro. Aê! Não acredito, acho que é trollado. Ele saiu na lista ou ele foi nomeado, né? Nomeado para estar na lista. Aí até eu, mano. Também já fui nomeado. Até aí tudo bem. Ah, pensei que era, não. Duvido, a lista do 100? Tem não, mas muito... mais influentes do mundo? Do mundo? Ah, impossível. 100 pessoas, cara, mais influentes do mundo no ano de 2011, né? O Miyamoto já ficou na frente dessa lista aí, não ficou? Miyamoto também já ficou entre os 100. Ah, os irmãos Hauser também já. Sim, é verdade. Então, pô, todo mundo errou menos o Raid. Eu sou bom, hein? O Raid já acertou. Vamos lá, homem mal, a sua. Então, essa aqui é meio old school, vamos lá. Hackers descobriram os algoritmos dos fantasmas do Pac-Man. Surpreendentemente, apenas um fantasma é programado para seguir o jogador, sendo possível criar pontos cegos na tela, permitindo que o jogador fique parado sem que nenhum fantasma acerte o jogador. Verdadeiro. Eu também acho que é verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Faz muito sentido. Também acho que faz sentido. É, então... Raid. Pera aí. Verdadeiro. Agora que a trollagem, né? Todo mundo vai ganhar um ponto, porque é verdadeiro mesmo. É. Só o Fantasma Vermelho, ele é programado pra seguir o jogador. Olha, Eu sei onde você leu isso, no Cracked. Falso. No Cracked. Tira o meu do Cracked, porque eu também li no Cracked. Eu lembro dele desse em algum lugar também. Tira o ponto dele, juiz. Tira o ponto dele. Leu no Cracked. Tira o ponto dele. Colamos. E Mr. Bubbles. Bom, a minha notícia é o seguinte, que é sobre a Capcom e que ela vai abrir um restaurante no Japão que vai servir pratos inspirados nos jogos das franquias famosas da Capcom. Verdadeiro. É uma sobremesa que eles vão fazer que é no formato de um cérebro de um zumbi. Verdadeiro. Essa é recente, né? Todo mundo leu isso aí. Cara, Beach. Postaram até na nossa comunidade. É, eu acho que sim mesmo, é verdade. Já postaram, achei bizarro. É que eu li, né? Não, é bizarro, parece notícias de 1º de abril mesmo, né? Eu achei bizarro essa notícia. Cara, mas eu achei muito louco. Eu iria, tipo assim, eu pediria o prato de cérebro e tiraria várias fotos lá. Bacana. Iria fácil, eu ia tirar várias fotos. Não. Super temático, cara. Putz, bom, da hora. Primeira rodada acabou e quem tá na frente é Cetista e Raid empatados. Aê! Mas assim, eu estou uma pergunta atrás, né? É. Fica uma pergunta atrás, né? Todo mundo fica uma pergunta atrás, porque a sua pergunta você não ganha. A sua não conta, Sim. Então, pergunta atrás. Então, ainda não há líderes. Ninguém tá roubando, homem mal. Ninguém tá roubando. Não, Você vai ter a chance de dar os seus títulos. Ninguém tá roubando. Mas, ó, se você não ganhar o troféu, ano que vem tem mais. Entende? Ainda é competir. Mas vamos lá. Continuando a rodada. Quem foi o primeiro foi Raid. Raid, qual que é a próxima? A próxima é John Romero, um dos fundadores da ID Software e criadores de Doom. Ele é um entusiasta de exploração espacial e fundou uma empresa chamada Armadillo Aerospace, que atualmente está desenvolvendo uma nave de voo suborbital. Verdadeiro ou falso? Acho que é falso. Eu acho que é falso. O Homem Mal falou falso. Eu falei verdadeiro. O Mr. Bubbles falou verdadeiro. O Cetista falou o quê? Falso. falso. Eu falei, né? Falso. Então, quem falou falso acertou, porque tudo é verdadeiro. Menos, menos o nome do cara, que não é o John Romero que fez isso, é o John Carmack. Exato, mano. É uma pegadinha. Eu matei aí, ó. Pegadinha. Ai, ai, muito louco, muito e louco. E como sempre, o Mr. Bubbles caiu. Mr. Bubbles tá na lanterninha. O menino da fazenda. Eu acho que é porque eu assisto muito Record. Mas beleza, vou mandar aqui. Vocês viram na Fórmula 1 que o Kimi Raikkonen tá usando um capacete com Angry Birds? Angry Birds tá fazendo um baita sucesso, né? E, pô, também um jogo que Deus e o mundo conhece, cara. Eu tava vendo televisão outro dia e, não sei, acho que era um seriado que tava passando lá, tava o cara jogando Angry Birds num tablet. E com tanto sucesso assim, tem uma marca de laticínio que vai começar a fazer embutido de porco com a marca Angry Birds. Aí é falso. Acho falso. Aí essa é falsa, com certeza. É o meio mal. Fosse ovo, até acreditava. Eu vou falar que é falso também. Eu acho que é até possível e tem um apelo comercial, não sei, mas eu também acho que é falso, viu? Todo mundo acertou, é falso. Se fosse até falar que tava na Fórmula 1, eu acreditava, cara. Agora fazer o bagulho do porco é. É, pode crer. Bacana, vamos lá pra próxima rodada. Cetista. Hideo Kojima se une a Miyamoto e Suda51, mais conhecido como Goichi Suda, para criar a organização de designs japoneses, visando aumentar a influência do design japonês em jogos ocidentais. Verdadeiro. Falsíssimo. Essa é difícil porque os caras fizeram um jogo mesmo, né? Eles fizeram um Shadow of the Damage. Agora, se não, isso é verdade... O que aconteceu com a regra de só fazer o falso desculpa. E parar de deliberar? Verdade. Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que é falsi. Seria um Dream Team, mas é falsi. Quem falou falso? Quem falou verdadeiro? Eu falo falso. Lula falso. Peraí. Então o único que falou verdadeiro foi quem? Eu, homem mal. Eu e o homem mal. Ah, você é o homem mal. Então quem falou falso está correto. Isso não aconteceu, eles não se uniram, mas seria uma boa ideia. Nossa, genial, cara. Você é um homem mal. É que eu vou te afundar pro buraco, hein? Não, eu fui de verdadeiro porque eles não estão na suposta notícia, eles estão criando uma organização para ajudar o desenvolvedor, não criar um jogo. Exatamente. Não, mas mesmo assim, criar é uma organização. Isso, o Japão não existe. Eu acho que vocês estão sendo desonestos, vocês estão rolando notícia verdadeira com falsa no meio, hein? Essa notícia é falsa. É falsa. Ela não é verdadeira. Essa, com certeza, pode procurar que não existe. Tô dando uma de pastor de igreja, hein? Então, falsi. Então, ponto pra mim aí, ó. Ponto pra mim nesta porra. Tá marcado. É. Beleza, dando a sequência aqui. Vamos lá. É Homem Mal agora? É, pode ser. Vamos lá, Homem Mal. Vamos lá. É, GTA V, apesar de ser uma nova franquia. Aliás, uma nova franquia não. Talvez ser uma nova engine. É. Vai usar um novo sistema de captura de movimento que inutiliza a tecnologia que foi criada em L.A. Noire. E é sendo possível ter o mesmo nível de detalhe com o menor espaço para que o GTA V, no caso, seja lançado para Xbox 360, caiba em um disco. É mentira, Silvio. Falso. É mentira. Mentira. Tudo mentira. Falso. É mentira. É falso. É, eu também nem prestei atenção, mas achei falso. Isso é só agora se ele cair. Entende? Ele fala, não prestei atenção. Então, aí que é interessante, porque é verdadeiro. Olha só. Porra! Eles criaram um novo sistema chamado que eles chamam de Lip Syncs, que está sendo desenvolvido pela Rockstar Labs lá. E vai ser implementado no GTA 4, no GTA 5. E... Olha, Homem Mal, é não, falso é essa mal, porra. Você tá mentindo. Nariz vai não, descer. É sério, eu tô meio. Você tá mentindo nessa porra. Não, então, eles criaram uma nova tecnologia pra reduzir o espaço que. Lip Sync tipo de... pra reduzir espaço em dia. Não, não consigo acreditar nisso. Não consigo. Bom. Então tá bom, eu colo o link, não tem problema. Não tem problema. Colo a matéria, não tem problema. Explica. Eles criaram o movimento facial não é feito mais para aquelas capturas de câmera. Eles conseguiram mapear tipo o modelo 3D lá do rosto, e conforme a variação de áudio do dublador, o próprio sistema já gera o movimento. Não precisa daquele monte de câmera filmando. É por isso que eles chamaram de lip syncs. Não, a tecnologia tudo bem, eu entendo. Agora eu não consigo entender aonde isso vai entrar diminuindo o espaço em disco, cara. Você não tem 32 câmeras filmando a cara do idiota. Mas mesmo assim, é tudo calculado em tempo real no console, só tá, as mesmas texturas estão guardadas lá. Eu não vou entrar numa discussão técnica, mano. Eu sei, mas é que eu quero. Só discute com eles. Mas isso não é videogame, isso é tecnologia. Então, aí você discute com eles, não é comigo. Não vou ficar discutindo tecnologia aqui no cast. Mas, cara, por mim era falso. Mas é verdadeiro. É verdadeiro. Beleza, então vamos lá. Vamos lá na sequência. Todo mundo errou, inclusive o Mr. Bubbles, né? Pelo menos. Ele podia ter falado verdadeiro, né? Só pra ser o troll, tá ligado? Ele ia mandar bem. Mas o problema não é estar na lama, o problema é estar na lama sozinho. Então, mas vamos lá, Mr. Bubbles, qual que é a sua notícia? Porque eu aumento, mas não invento. Uhum. O grande campeão de Street Fighter, Daigo Mihara, agora, além de jogar e viver de torneios, ele também é escritor. E ele vai começar a escrever uma série de livros para as pessoas que não conseguem fazer nada direito na vida tentar se inspirar nas suas façanhas. Caramba! Eu acho que é uma baita de uma mentira. Eu acho que é falso também, mas seria interessante se fosse verdadeiro. Eu também acho que é falso. Eu vou chutar falso. O cara tá muito ocupado jogando videogame pra escrever livro, mano. Falta o Homem Mal. Eu nem ouvi pra falar. Ah, Homem Mal, vem colar de Mr. Não. Então gente, faz que nem não faz pagar que nem de Mr. Bubbles. Homem Mal. Faz não que vem pagar Mr. Bubbles. Então é falso, pronto, foda-se. Ele tá... É falso, acabou. É falso. É verdadeiro. Tá brincando, cara. Ele vai lançar um livro agora, não sei se já saiu no Japão, mas tá saindo um livro que ele fala sobre a arte de vencer, não só nos videogames, mas em vencer nas coisas que você faz. Caramba. Impressionante. Bom, fechamos a segunda rodada, né? E vamos para a próxima rodada. Então, Hyde, qual que é a sua notícia? Uma desenvolvedora americana, não vou citar o nome dela aqui, né? Ela viu o potencial dos jogos musicais, né? Que tiveram sucesso aí recentemente. Agora tem em queda, mas tiveram sucesso. FPS e jogos de zumbi, né? E ela criou um jogo que chama Rock of the Dead, que mistura tudo isso, né? Um jogo musical onde você dispara notas musicais que matam zumbis. Nossa. Verdadeiro ou falso? Eu acho que esse jogo chama Mr. Bones e foi lançado pro Sega Saturno. Não, tô zoando. Eu acho que é falso. Cara, eu acho... Bom, eu vou falar e as pessoas vão me seguir, mas é verdadeiro. Eu também acho que é verdadeiro. Ah, eu também. Zumbi faz sucesso qualquer coisa, é verdade. Eu vou no falso, mas pode ser verdadeiro. Mas eu vou no falso, é porque eu votei primeiro no falso. Então o Lula errou, é verdadeiro. Ah, beleza, foi lançado. Assim. Falei que eles iam me seguir. bacana. Então eu vou para... Inclusive, acho que eu cheguei a ver esse jogo recentemente. A gente falou dele no cast de zumbis. Acho que eu vi. Caramba, cara. Nossa, faz tempo isso aí, hein? Faz tempo. Nossa senhora. Eu sou muito velho. Então, bom, eu vou jogar aqui. Todo mundo... verdadeiro, contaram meu ponto aí, né? Tá computado, tá computado aqui. Aham, tá contado aqui. Bom, todo mundo sabe que Ninja Gaiden 3 foi uma merda. Né? Tá sendo uma merda. Tá sendo uma porcaria aí, tá sendo super mal avaliado. Então, com todos esses problemas, né? A notícia é que a Tecmo começou a negociar aí a volta do Itagaki para tentar salvar a série. Verdadeiro ou falso? Falso. Falsíssimo. Também acho que é falso. Verdadeiro. Falso. É falso. Ah. Tentei acertar de novo sozinho, mas não deu. Então, na realidade, ele tem um processo trabalhista contra a Tecmo, né? Não vai rolar, não. Não tem como ele voltar, nem se ele quisesse. Não tem como, cara. Não tem. Mas acho que muita gente queria, cara. Muita gente queria. Ou alguém compre o IP da Tecmo e dá na mão do cara fazer, sei lá. Eu acho que não, isso nunca vai acontecer. Então, mas é falso. Eu gostaria também. Né? Mas é falso. Então, vamos lá. O próximo da rodada é Setista. Personagem baseado em Capitão Nascimento irá aparecer no próximo jogo da Rockstar, Max Payne 3. Verdadeiro ou falso? Ó, apesar também de eu gostaria muito de ver isso, mas eu acho que é falso. Também acho que é falso. Tem apelo também, mas é falso. Como é que é? Como é que é? Repete aí. Repetir. Personagem baseado em Capitão Nascimento irá aparecer no novo jogo da Rockstar, Max Payne 3. Ah, eu acho que é verdeiro. Apesar que passa no Brasil, hein? É, então, por isso, só pode fazer com você. Mas não é, ou é um personagem baseado, então, tipo, baseado, entende? Eu acho que é verdadeiro, Tá, então vai, quem falou o quê aí que eu já me perdi tudo? Eu, Lula falou verdadeiro. E o resto falou falso. O resto falou que é mentira. Não, é falso. É falso, cara. Eles erraram até falando que São Paulo é terra do carnaval e de clima quente, né? Eles estão fazendo São Paulo é do Rio de Janeiro. É, então, tá igual clima quente, cara. Você viu o carnaval de São Paulo terminou no clima quente, cara. É verdade, né? Pensar assim. Não, mas, cara, faria sentido eles fazerem um personagem. Faz bastante sentido. Muito legal, cara. É que não é ópera, mas é baseado, assim, que tem algumas características. Então, é, exatamente. Acho bem possível. Apesar de não ser verdade. Não, falsão total, cara. É lógico que o Homem Mal não ia errar essa, né? É, porque esse é Rockstar Aware, né? É, exatamente. Mas beleza, vamos lá. Homem Mal, qual a sua notícia? Vamos lá, notícia que, segundo uma entrevista, um dos desenvolvedores ainda de Pac-Man dizia, ó. Nossa, cara, eu tô tomando uns remédios. Ô, louco, que remédio é isso aí, cara? Tô ruim de sono, cara. Tô é muito paracetamol, hein, isso aí. Hein? Então, diz que a ideia inicial que foi criada, assim, quando eles tiveram o primeiro conceito do jogo, foi que o Pac-Man, ele era um ladrão de joias que perseguia, que ia roubando joias numa joalheria enquanto era perseguido pelos fantasmas dos seguranças que ele matou. Nossa, cara, isso é Castony Capers, cara. Eu acho que é falso. Eu tive o mesmo déjà vu que eu tive lá quando tava no cast de Mass Effect, foi ser Metal Gear Solid, pô. Peraí, mas a afirmação é de que essa história é oficial ou foi baseada nisso? Porque não tem então, como ser oficial. Então, o desenvolvedor do Pac-Man disse numa entrevista que essa foi a premissa para chegar no formato do personagem e dos fantasmas e dos pontinhos na tela. Nossa, eu vou falar falso porque eu acho que ninguém ia pensar nisso. Eu também acho que é muita viagem. Cara, eu acho que é uma viagem do cacete, mas eu acho que, como tá todo mundo colocando falso, eu vou colocar verdadeira. Cara, porque o processo criativo é um negócio muito louco. E eles não tinham muito recurso na época, então, tipo, de uma ideia dessa sair Pac-Man, eu não vejo muito um pulo muito grande, entendeu? Pô, eu vou chutar verdadeiro, vai. Vamos lá. Verdadeiro. Pra mim é verdadeiro. E é falso. Que eu lembro que eles se inspiraram numa pizza, né? Fazer o Pac-Man. Então, tem sentido. Até porque quando o cara tá pensando lá, um jogo, do que a gente vai fazer um jogo? Da onde que ele vai, tipo, chegar na ideia de um assaltante, velho? Ué, o Pac-Man tá comendo os pontinhos dos fantasmas lá, mano. Tem. Imagina, tudo escuro. É, faz sentido. Pra mim era Castony Capers isso aí, a visão dos caras do Castony Capers. Mas tudo bem, vamos lá. Mr. Bubbles, qual a sua notícia? Minha notícia é que o Angry Video Game Nerd, todo mundo conhece aqui, o James Wolfe, ele foi convidado pela Nintendo, na verdade convidado não, ele vai ter uma pequena participação, uma aparição, não ele, mas uma homenagem referente a ele num próximo jogo da Nintendo que está sendo desenvolvido. Eu acho que é falso. Eu também acho que é possível, falso. Mas inviável. É, eu vou falar que é falso. Eu acho falso também. Falta alguém. Eu acho que é falso, porque na realidade o Angry Video Game Nerd ele foi convidado para integrar o Orion Cast. Da hora, hein? Ah, é falso. Né? Não, e ele xinga bastante. A Nintendo é muito family friendly. É, assim, não tipo, combina, né? Eles são muito coisa então, de família. E também ele teve que mudar o nome dele por causa da Nintendo, né? Se ele era. Era Nintendo Nerd. É, então. É isso mesmo. Mas eu gostaria muito de ter isso. no Smash Bros, né? Pensou jogar com ele? Ia ser da hora. Ah, ia ser louco. Ia ser louco. Imagina ele. Fuck! Tacando garrafa de cerveja na cabeça do Mario. Ai, ai. Mas é incrível, incrível. Vamos lá. Vai abrir a última rodada, né? É a última rodada. Como é que tá aí a pontuação? Ah, eu não tenho o cálculo aqui, mas tá... Tem uns que estão bem atrás e uns estão bem na frente. É, isso é óbvio, pô. Ah, não sei, no final eu faço o cálculo ganhando. Aqui, tá com um monte de ponto. Eu acho que eu tô ganhando. Eu acho que tem alguém perdendo e tem alguém ganhando. É. E tem algumas pessoas no meio, eu acho. Isso. Eu acho que isso é falso. Eu acho que isso é falso. Mas tudo bem, vamos lá. Hyde, qual é a sua última notícia? Bom, minha última notícia é a SEGA, aquela que morreu. É mentira, já começa falando que é mentira. Ela projetou, né, um console chamado Sega Neptune, que era uma mescla entre o Mega Drive e o 32X. Só que esse console nunca chegou a ser comercializado. Eles projetaram, tinham tudo pronto, mas não foi vendido. E aí, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Pô, eu acho verdadeiro, cara. Eu acho verdadeiro. Eu acho que eu lembro de ver notícia na época, se não, isso não era uma trollada, se chamavam de Sega Netuno. Então... Não, eu acho falso, né? Eu acho falso. O Bubbles acha que é falso. Você disse, acha o quê? Eu acho verdadeiro. Eu acho verdadeiro. Então... Só o Bubbles acha que é falso. Só o Bubbles errou de novo. Ah, não acredito, cara. Sega Neptuno. Sega Neptuno existiu, cara, se né? Se você tivesse feito alguma coisa sobre Shenmue 3, eu acreditaria. Ah, vamos lá, minha última aqui. Então, o pessoal sabe que o Lula Molusco, né, do Orioncast, ele começou uma campanha para arrecadar R$129 para comprar Halo 4 no dia do lançamento. E ele já conseguiu arrecadar. Acho que é falso. Eu também acho que é falso. Mas peraí, mas depende. Qual foi o meio dessa arrecadação? Através de ouvintes do Orioncast? Não foi através só de ouvintes, não. Foi o pessoal do trabalho, eu coloquei o cofrinho lá no Facebook, divulguei, ganhei uma lata de Pringles do amigo, cheia, né? Aí eu comia Pringles, aí eu tava falando de fazer isso daí, uma amiga minha olhou e falou assim, mas dá pra fazer um cofrinho dessa lata. Aí ela pegou, imprimiu, fez o cofrinho, assim, eu desci, e aí eu comecei a coleta. Cara, eu vou colocar que é falso, porque eu não daria, então eu vou lá falar. Eu compartilho do Mr. Bubbles. Eu chuto que é falso, porque R$129 de moeda não vai caber na latinha de Pringles. Não, ela fez um furinho pra nota. Tem um furinho pra nota e um furinho pra moeda. Ah, isso já tá ajudando a resposta, hein? E aí, Mr. Bubbles? Não, eu já falei, Mr. falso. Bubbles, todo mundo falou falso. Eu falei falso. Todo mundo falou falso? Eu também falei falso. Foi, né? E aí, Hyde? É falso. É falso? É falso. Ainda não chegou, mas tá a caminho. Percebam que o Lula Molusco só colocou notícias falsas, hein? E ele tá pedindo doações aí, ó. Ele aproveitou o cast pra... Ele aproveitou o cast pra lembrar que ele ainda tá na torcida, né? É, vai lembrar que eu tô na torcida. Mas, me ofereceram um jogo, hein? Me ofereceram um jogo caso a gente fizesse um cast de determinado game. Mas aí é FIFA? Se for aí o cara que pediu FIFA, ele não vai te dar um jogo nunca mais. Aí é prostituição. Não, é o que eu falei assim, não. Eu quero fazer a campanha. Até novembro tem tempo. Então, vamos ver quanto vai arrecadar. Né? Mas vamos lá. Cetista, qual a sua notícia? Última aí pra fechar a rodada. Então, vamos lá. Peter Molyneux saiu da Microsoft. Falso. Calma. Não, falso é o Peter Molyneux. Molyneux saiu da Microsoft por problemas de relacionamento. Após tentar integrar a tecnologia do Milo, que todo mundo lembra aí, aquele menininho lá, em um novo jogo sendo desenvolvido pela Lionhead, que é a sua empresa de desenvolvimento. Verdadeiro ou falso? Eu acho o seguinte, a tecnologia é falsa, o cara é falso, mas a notícia pode ser verdadeira. O cara é falso, com certeza. Verdadeiro. Eu chuto no falso. Eu vou falar verdadeira também. Eu chuto no falso. Então, o único que tá chutando falso é o Hyde. É. Puta, o Hyde acertou, cara. Falso. Só que aí agora eu já vou refazer minha reclamação aqui, porque você tá misturando verdades com mentira. E ele saiu da Lionhead. Ok, mas... Ah, mas ele não saiu por causa de uma briga. Por causa da briga da tecnologia. Ah, então vou fazer uma notícia aqui, ó. O Miyamoto fez um... falando que ia sair da Nintendo e deu um bafafá. E ele tava usando a camisa azul. Ah, mentira, ele tava usando era a computer aí, case. Teve alguém aí pequeno. Que fez. Olha aí. Que fez John Carmack ao invés de John Romero. É verdade. Falado. Ah, foi, então, 1º de abril é trollagem. Tá valendo. É trollagem. O único que não tá aceitando as trollagens é o que mais cai nas trollagens. Pois é. Entendi. Super troll. 1º de abril é o dia do trollagem. Super troll. Tá, beleza. Então, Bubbles, I'm sorry, cara, mas. Já, você tá em último, provavelmente. É, cara. Tá. Não tem jeito. You got punked. Vai, manda ver. Beleza. Vamos lá, homem mal, com a sua última rodada aí. Então vamos lá. A pala do cartucho. Então, Max Payne 3 só foi desenvolvido. Porque teve um rachão. Irmão, só tem notícia da Rockstar, não, eu tenho que interromper. Então, que porra é essa? Eu criei, eu peguei. Peguei duas do mesmo ambiente. Ah, tá. Os dois lados da moeda. Então vamos lá. Max Payne 3 só saiu porque durante o desenvolvimento de GTA V, um dos estúdios disse: não quero trabalhar mais na mesma coisa que todo mundo, vou me desligar da Rockstar. Então a Rockstar desengavetou Max Payne 3 e deu pra esse estúdio. Verdadeiro ou falso? Vou jogar uma moeda aqui. Eu acho que é verdadeiro. Difícil. Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que é falso, sei lá, mas tô chutando. Essa aí realmente. Verdadeiro também. Cara, eu acho falso. A moeda deu coroa, é verdadeiro. Eu acho falso. Eu acho que é verdadeiro. Sei lá, vamos lá. É falso. Ah, é falso. Aí tá vendo, ó. As minhas do GTA, ninguém. Não teve acordo em nenhuma, ó. A do GTA e a do Max Payne. Foram as melhores, foram as que dividiu águas aqui. Até. As minhas também, cara. Sempre teve. Então, continua. Vai. Bacana. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Mr. Bubbles, para passar a régua. Ah, então. Homem usa pistola Zapler pra manter refém. Verdadeiro. Essa todo mundo verdadeiro, sabe. Verdadeiro, não verdadeiro. Não é essa, não é essa. Ah. Essa todo mundo sabe. Seria boa. Mas, todo mundo sabe. Essa todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ultimamente o final do Mass Effect 3 deu polêmica. E aí os fãs do fórum da BioWare, revoltados com o final, eles decidiram açucarar a vida dos desenvolvedores. E um dos caras lá deu do bolso $1,000 pra comprar vários cupcakes, dando no total 402 cupcakes pra enviar pra BioWare, pra ver se eles mudavam o final do jogo. Eu acho que é verdadeiro, que é uma ideia muito boa. Bicho doido, hein, mano? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Apesar que esse negócio do pessoal reclamar de fim de jogo de história é uma chatice também, né? É um saco. Eu acho chatice. Os roteiristas Cora aí, cara chato, mano. E eles mudaram, e eles vão mudar o final, viu? Mas vão cobrar, tem que cobrar mesmo dos caras. Vai, isso aí tem que ser DLC o final novo. Vai. Tem que custar 1.200. Falta só uma pessoa eu falar, o homem mal. Não, eu já falei, cara. Já falei que é verdadeiro. Todo mundo falou verdadeiro, né? E todo mundo acertou porque é verdadeiro. E aí, como ficou a classificação vamos geral? Vamos computar agora os resultados, né? Porque isso aqui é uma coisa um pouco difícil de fazer. Quantos PS3 juntos estão criando a rede para computar esses dados, hein? Olha, cara, acho que todos eles, porque... 0,2 PS3, porque ele é tão ferrado que não precisa nem disso. É Skynet. Depende, né? Você não consegue... Quem tem PlayStation 3 aí, levanta a mão. Quem tem PlayStation 3, levanta a mão. Pronto, né? Tá levantado, né? Fala o que você ia falar aí, homem mal. Você ia fazer um. Você precisa de 0,2 PS3, mas você não consegue mais porque você não consegue mais rodar um software independente nele. Nossa, eu vou ter que fazer a conta. Os caras tiraram o suporte. Fazer a conta manualmente porque eu não consigo fazer essa fórmula no Excel. Pelo amor de Deus. Caramba, meu, eu tava notando. Faz a conta na mão, faz a conta. Fulano, 3. Fulano, 2. Fulano, 3. Aí eu faço o fechamento do cast e depois você coloca no final, da after credits. Teve empate. Empate? Empate. Empate. Vamos pro resultado? Vamos lá. Então, ó. Em último, Lanterninha. Lula Molusco. Aê! Com 7 pontos. Só pra não deixar o Mr. Bubbles chateado. É. Valeu, Lula. Em penúltimo, Mr. Bubbles com 8. Aê, Mr. Bubbles. Em terceiro, Homem Mal com 12. E é o Will Hyde, hein? Em segundo e em primeiro, Cientista e Hyde empatado com 13 cada. Puta, genial, então, cara. Estamos. Tira, inventa uma rapidinho aí, uma cada uma pra desempatar. Não. Desempate só o ano que vem. Manter assim. Só o ano que vem. E foi isso, cara. Você quer dividir o primeiro lugar, cara? Que coisa de louco. Vamos dividir o troféu. Você perdeu, meu irmão. Bom, então eu cheguei em segundo, pronto. É, você ficou em segundo. O segundo colocado é o primeiro dos perdedores, meu irmão. Mas é o que chegou mais lá que os outros. Vocês sabem que não vale nada, né? Não sei se vocês. Exatamente. Não, vale o troféu Trollion lá. Pô, o troféu Trollion, cara. Trollion 2012, o ano que acaba tudo. Beleza, enquanto vocês brigam aí e quebram o troféu de primeiro colocado no meio, eu fico com um inteirinho de segundo colocado só pra mim. É isso, galera. Esse foi o nosso cast de 1º de abril. A gente espera que vocês tenham curtido. Fãs de FIFA e PES, desculpem aí, mas foi irresistível. E a gente espera que vocês continuem ouvindo a gente. Valeu e até o próximo Orion Cast. Inacreditável. Olha, é inacreditável.